condenados, zumbis que arrastam correntes. Quem evoluindo consegue ver a aura pesada desse tipo de gente. Carregam legiões demoníacas que usam como marionete pra satisfazer as suas vontades, a diversão aqui prevalece. Pra você é uma dor extrema perder alguém que você ama, mas pra essas sombras que te observam é apenas um passeio de final de semana. Não risada com um banquete que foi promovido em apenas um acidente, levaram metade dos entes queridos. O sofrimento humano serve de combustível pra essas entidades que sobrevoam as almas fracas pra alimentar as suas maldades. Eles vão te atormentar, pois eles também foram atormentados. Foram embora do plano terrestre, agora vagam sozinho no espaço. Não são ninguém na hierarquia do mundo inferior, apenas seres de luz apagada que não conseguiram ter o seu valor. Eles aguardam o julgamento, enquanto isso não tem serventia. Estão livres pra se divertirem, são as sombras, servos da rainha. Motherfucker. Yeah. Fiquem espertos, não alimentem, não emanem energia negativa, pois qualquer descuido sua única chance pode ser perdida. Viciados em almas podres, eles vigiam os depressivos. Em um minuto de vacilo, você já cometeu um suicídio. Eles fazem com que você se lembre de todo o mal, multiplica o ódio do seu coração, te transformam em um animal. E vai devorar o semelhante como se fosse um ser primitivo, isento de arrependimento, tudo agora está perdido. O mundo volta à época da barbárie, quando não existiam leis. O lado das sombras agora governa. Não existem reis, os corações estão negros como a noite que agora perdura. Homens mortos agora acordam e se levantam de suas sepulturas. Não vão mais descansar, eles vão buscar alimento. E novamente tudo perde o controle, as coisas saíram dos eixos. Condenados, não se preocupam, pois isso faz parte da sentença. Nuvens negras de sangue e ódio agora pairam sobre as suas cabeças. Thank you.